tristezas mil. Nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu e a sós penas em teu sofrer, não desanimes pra vencer. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Necessitando um salvador, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Yeah.